uma história de vitórias na memória, igual um livro mal e o bem. Pro seu bem, pro meu bem. Um espinho, uma rosa, uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem. Pô, pô, pô, meu destino agora sou. Vou sem capacete, sem placa, sem retrovisor. Que me aguarda, que me espera, não me desespera pelos morros que eu passei. Fora da lei, eu sei, perdi, ganhei, errei. Acreditei numa luz que eu enxerguei. KLJ, DJ, Vila Mazei. O Jó me apresentou em meados de 83. Dançando break, a parceria fechou, forgou. Mais uma dupla de São Paulo se aventurou. Em meio às trevas, e o sereno. Elaboramos a cura, a fórmula com veneno. E até hoje convivendo com perigo. Andando em facções, roubando os corações feridos. Contra o racismo, contra a desigualdade. A máquina, a fábrica que exporta a criminalidade. Várias cidades, só vários parceiros. Um salve nas quebradas de São Paulo, Rio de Janeiro. E no ponteiro a 220 estou. Desde 80 o espírito que me levou. Uma vida, uma história de vitórias na memória, igual um livro mal e o bem. Pro seu bem, pro meu bem. Uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem. Ficou violenta, Brown e o Blue, com pânico na zona sul. Escolha o seu caminho, negro limitado. A voz ativa de um povo que é discriminado. Me lembro bem, bem o mal que você me fez. É o que me mantém bem, pra não ser pego outra vez. As armadilhas que engatilha no meio da trilha. Um cumprimento, um abraço, um olho que brilha e que atira. Na mira um coração bandido. Bem-vindo à selva onde todos saíram feridos. Mas tamo aqui, aposto pro seu general. Cavando o túnel e rumo ao banco central. Tô na função, em direção ao horizonte. Monte Sinai, quem vai chegar ao monte? Na adolescência, meu velho falava um montão. Sobre a vida, sobre o mal, sobre as tentações. Fechou negrão, tudo sempre serás lembrado. Foi meu chefe, meu parceiro, foi meu aliado. Acelerado a milhão, na 1100. Um destino, uma brisa, o mal e o bem. Uma vida, uma história de vitórias na memória, igual um livro, o mal e o bem. Pro seu bem, pro meu bem. Um espinho, uma rosa, uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Pro seu bem, pro meu bem. Anos depois, firme e forte, vão e vivendo. Racionais MCs.